O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Hoje de manhã, Dr. Kepp, né, psicanalista, presidente, fundador da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, Psicanálise Integral, e eu sou Cláudia Pacheco, sua assistente, já há um tempão, né, Dr. Kepp, que eu acompanho o seu trabalho. Fico assim grudada, né, atrás do senhor, vendo as suas descobertas, as suas realizações que me encantam. E hoje de manhã eu estava pensando o seguinte: se houvesse qualquer tragédia, desgraça, aí que falam de inibir ou sei lá o quê, e eu tivesse que separar algumas coisas para eu levar comigo, eu pensei, eu não posso deixar de levar a Bíblia, Novo Testamento, e a glorificação do Dr. Kepp. Seriam as duas coisas que eu acho que eu pegaria, grudaria e não soltaria de forma alguma, né? Que eu considero esse livro a glorificação dele. Eu ainda fiquei pensando assim, qual livro dele, se eu pudesse levar só um, qual eu levaria comigo? Qual eu acho que seria o mais importante? Então, eu acho que é a glorificação. Sabe por quê? Porque no glorificação, o Dr. Kepp coloca praticamente uma súmula das descobertas que ele fez na psicopatologia. Ele coloca aqui 7 pontos principais: a inversão, a inveja universal e até a mania, alienação e inconscientização, fantasia e imaginação, a dialética falsa e a real, a origem da doença na vontade, conscientização e interiorização. Então, aqui tem todo o cabedal, o arcabouço da ciência, da psicopatologia fundamental para tratar o ser humano e para a gente se tratar também, para a gente se cuidar. Depois, nas outras partes do livro, ele faz assim, ele traz como que uma nova revelação. Parece assim, como se o Espírito Santo estivesse ditando através dele um terceiro evangelho. Eu realmente às vezes penso nisso, porque todas as peças da Bíblia, todos os livros da Bíblia, sejam os reis, os deuteronômios, lá, os provérbios, isso, aquilo, Salomão, barará, os poetas, lá tem os poetas, tem isso, aquilo, tem os atos dos apóstolos, tem não sei o que, né? E tem os evangelistas. Então, quem estuda a Bíblia diz que o autor da Bíblia, de todos os livros da Bíblia, se chama Espírito Santo, e que os que escreveram foram meros instrumentos do Espírito Santo para escrever, mas que é a autoria do Espírito Santo. E eu considero esse livro de Kepp muito semelhante a isso. Eu considero Kepp como um instrumento de revelações importantíssimas do Espírito Santo, que a gente poderia até chamar de o terceiro evangelho. Eu chamaria assim, eu não sou uma dogmática nesse aspecto, e também tenho a liberdade de falar minha opinião aqui, né? E é assim eu acho. Então eu vejo que se a gente quer um entendimento do Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo, a gente tem neste livro a glorificação. Aquilo que Cristo disse, que ele iria um dia mandar o Espírito dele, o Espírito da verdade, iria revelar toda a verdade que a humanidade ainda não estava pronta para saber, que iria esclarecer sobre o pecado, sobre a justiça, queria prestar esclarecimentos profundos que a humanidade não ia aguentar naquela época. E eu vejo, às vezes, nos livros de Kepp, então, ele se aprofundando tanto na verdade do ser humano, na maldade do ser humano, na patologia, né? Na teomania, na inveja, coisas tão sérias que o ser humano fez pacto com o próprio Satanás. Então, essas revelações, eu acho que a humanidade não aguentaria no passado, e hoje em dia nem todos aguentam, mas alguns já começam a aguentar. E aqueles que começam a aguentar ver isso têm um grande benefício. Então, eu acho que nós estamos numa era que ou a humanidade olha para isso que Kepp escreve nos livros dele, vê a verdade maior, a verdade mais profunda, a verdade total, ou a humanidade não consegue continuar. Não vai ter sobrevivência. Esse Rio Mais 20, a gente vê todo mundo insatisfeito com a hipocrisia dos políticos e dos empresários, né? Porque eles não trazem absolutamente nenhuma proposta diferente para salvar o ambiente e a terra. Pelo contrário. Então, a gente nota que as ONGs ficam se debatendo em torno dessas lutas e dessas denúncias, mas a grande, grande novidade mesmo continua sendo a ciência trilógica, que é a maneira que a humanidade, se aplicar essa ciência, vai conseguir recuperar o planeta. Então, nós falamos a última vez, né? No último programa da semana passada, nós falamos primeiramente sobre a inversão, né? Que a inversão leva o indivíduo à inveja. E a inversão é que causa também o que nós vamos tratar hoje, que é alienação ou inconscientização. Abordamos também o tema de teomania, que é a megalomania do indivíduo se achar um Deus. Então, hoje vamos ver o que que acontece com a humanidade, porque Freud, ele colocou o processo de inconsciência como se fosse uma instância, né? Uma estrutura natural, que o ser nasce, o ser humano, né? Nasce com aspecto consciente e um aspecto muito maior chamado inconsciente. E eu faço uma distinção muito grande nessa ideia freudiana, porque o ser humano, ele não tem uma espécie de quadro assim no interior que ele não conhece e que vai tirando pouco a pouco os conhecimentos assim, tornando conscientes. E a ideia do Freud nesse sentido está certo, que é através da consciência é que o indivíduo iria recuperar a saúde, iria ter uma vida o quanto possível normal. Mas nós dizemos o seguinte, né, que o ser humano, ele nasce com uma estrutura consciente. Por isso que as crianças são mais capazes de conhecer uma outra pessoa. Ele logo vê um adulto e se o adulto é ruim, a criança chora, tem medo. Se o adulto é um indivíduo bom, então a criança ri, a criança aceita a aproximação desse adulto. Então eu estou dizendo o seguinte, né? Que o ser humano não é como Freud falou, que ele nasce com uma instância inconsciente, uma estrutura que precisa se tornar consciente para ter saúde. Mas o ser humano nasce consciente, mais consciente, e depois ele vai através da inveja, da avareza, da luxúria, ele vai censurando, né, o que ele vê, né, principalmente os defeitos dele. E isso vai tornando uma parte da inteligência dele, da vida dele, eu falo assim, inconscientizada. Então ele não tem o inconsciente substantivo, mas ele tem o verbo, né? Um processo de inconscientização. Então, quanto mais ele se nega a ver o mal que ele fez, quanto mais ele se nega a considerar que ele tem alguns problemas, então, quanto mais ele faz isso, menos ele tem consciência, porque vai escondendo, escondendo os defeitos tapam, né, a consciência. Então, o que acontece nesse caso? O indivíduo começa a cair doente. Então, um dia falando com o doutor Giraldo, eu falei: doutor Giraldo, no microscópio de campo escuro, aparece, por exemplo, o indivíduo com microzima. A microzima é o processo pelo qual entra a energia escalar. E essa energia escalar é a energia divina, né? A energia que dá saúde. Então, nas partículas, na física, acontece a mesma coisa. Existe a câmara de nevoeiro, que se olhar nessa câmara, aparece fagulhas assim, de um lado para outro. Então, essas fagulhas é que criam, por exemplo, todos os corpos, porque aí vão formar, né, os átomos. e os outros elementos materiais. Então, no ser humano, quando acontece, né, que o indivíduo tenha principalmente arrogância e inveja, esses microzimas, conforme Bichamp falou, ou então Enderlein e outros autores falaram a mesma coisa, essas partículas vão esmorecendo e vão morrendo, e aí o indivíduo começa a ter doença. Então, o Pasteur, ele atrasou sobremaneira a humanidade e criou na medicina e na ciência uma ideia totalmente errada. O ser humano, ele não tem vírus assim que transmitem assim de um para outro. Numa epidemia, por exemplo, é mais o estado de espírito, né? Quando a civilização cai numa certa decadência, os seres humanos caem naquele tipo de decadência que os outros têm e que os outros carregam. E isso quebra, né, os microzimas. A pessoa não recebe mais e há uma espécie de entortamento, né, dos glóbulos brancos ou vermelhos. E aí o indivíduo começa a sofrer de doença que atinge. Se tem o estômago fraco, ele vai ter azia, vai ter problema de úlcera. Se é o aparelho respiratório, então problema no pulmão, problema nos brônquios. Se é assim, vamos dizer, má circulação, pode ter cefalalgia, dor de cabeça. Então agora nós estamos aqui diante de cientistas de alto nível que vão falar sobre o assunto. Doutor Geraldo, o senhor que trouxe esse assunto para nós, para o Brasil, e aí, vou confessar que eu não sabia dessa questão de microzimas. Então, o senhor veio dos Estados Unidos, né? Passou por cima da ignorância dos americanos, que eles atacaram nesses conceitos. E o que é que o senhor gostaria de falar? Sim, doutor, eu queria falar que estas enseñanzas que o senhor está trazendo a través de las descubiertas de Bichamp, é uma lástima que a medicina e os médicos todos estén alienados, inconscientizados, porque ninguno de ellos ni siquiera saben estas descubiertas lindísimas de la medicina de Bichamp, porque la sangre que se estudia en los laboratorios es una sangre morta, ya de corantes, de químicos. Y desde la época de Bichamp, como el doctor Kepp explicó, con una gotiña de sangre que usted pegue y olvidan ahora en el microscopio, usted puede ver cantidades de cosas, especialmente esto de los energinos o las microzimas que están mostrando si la persona está aceitando que entre la energía escalar o si la persona a través de la raiva, la inveja, la depresión, la insatisfacción, arrogancia, rejecta esa energía escalar y eso se ve en la sangre ahora porque desaparecen las microzimas o energinos o ellos alteran, inclusive se ve como ellos mudan a virus, a bacterias, a fungos o a parasitas. Entonces, como el doctor Geraldo falou, né, a questão da medicina está muito atrasada, né, doctor Geraldo? Exactamente. Porque ela é organicista, pensando que é da matéria que vem a doença, e não que a doença vem do espírito, portanto, da arrogância, da avareza, da inveja. Agora, doutor Ademar, o senhor está de acordo, o senhor que é um médico e já super assim, que atende 20 clientes por dia quase, o que que acha? Então, doutor Kepp, eu estava vendo essa questão da inconscientização que o senhor falou, que a questão da consciência, ela é o elemento vibracional mais importante que existe para a saúde da pessoa. Então, em segundo plano, viria assim em termos de tratamento, eu estava pensando aqui, por isso que essa questão da auto-hemoterapia que o pessoal faz, da chamada PRP, que é um tratamento com plasma rico em plaquetas, está dando grandes resultados, porque é retirado o elemento vivo do corpo, né, que ele é energético, reinjetado na pessoa. Então, aí a gente nota essa diferença, que é muito diferente, por exemplo, dos medicamentos, que são elementos mortos, né, com uma vibração inexistente, ou das próprias vacinas, que são vírus atenuados e têm assim, elementos vibracionais distorcidos. Então é impossível que a pessoa vá se curar através desses elementos. Agora, essas vacinas, hein, doutora Ademar, dizem que até contém, muitas delas contém mercúrio, hein? Se injeta isso no corpo, é um desastre, né? É verdade, existem elementos que eles não mostram o que, que é, né? Mas através dos sintomas, né? Principalmente em crianças, né? Uma série assim, de efeitos colaterais que causam mais mal do que bem para a pessoa e realmente são coisas mortais. Agora vamos ver uma outra doutora colombiana, doutora... Júlia. Júlia, sim. Júlia ou Julieta, né? Julieta. Mas como no Brasil tem muitas Julietas, a gente chama ela de Júlia. Sim, doutor, que eu estava aqui lendo o livro do Senhor, Terra o Planeta Ilusório, que o Senhor fala que não deveria haver qualquer tratamento orgânico que não fosse baseado no psicológico, o único que poderia fornecer as coordenadas para chegar às causas de todos os males. E a medicina faz isso continuamente, quer tratar só o corpo, enviar as pessoas para o spa, para tomar medicamentos, para fazer testes, e nunca atinge o ponto fundamental que está na psique, na alma do ser humano. A senhora que fez medicina em Cuba? Sim. Lá em Cuba eles têm medicina psicossomática adiantada? Não muito adiantada, mas eles falam pelo menos um pouco disso e têm em conta muitos fatores sociais, que eu acho que é um avanço importante nesse sentido. Agora vamos falar com o jornalista mais revolucionário que eu conheço. O senhor é fã da medicina? Bom, doutor Kepp, a medicina... faz muito tempo escrevi um livro, né, com um médico chamado A Decadência da Medicina. Mas esse livro, viu, causou furor aí. Exato, mas só que na época a gente achava que o problema estava nos médicos e hoje a gente vê que o problema está no poder econômico da indústria farmacêutica, né? Então os médicos são vítimas, né? São vítimas. Agora, doutor Kepp, eu queria falar uma coisa. Dessa questão de alienação e inconscientização que o senhor fala, né? Então, o Voltaire, ele escreveu um livro, né? O Cândido, que era assim, um personagem que não via erro nenhum no mundo, né? Então, que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis. Ele tinha um professor que ensinava isso para ele. Isso é uma alienação, um delírio, né? Quer dizer, achar que o ser humano é perfeito, não tem erros, que a sociedade é perfeita. Mas hoje... A mídia constitui os meios sociais de alienação, porque eles ficam repisando que nós vivemos no pior dos mundos que pode existir. Só erro, mal, intriga, como se o bem não existisse. Ah, é verdade. Então também é uma alienação, né? É pior ainda, né? Pior ainda. O senhor nota que o cientista atual falam dos clérigos, né? Dos religiosos da Idade Média, né? Que o Papa, por exemplo, tinha poder, assim, praticamente de um rei, né? Ele que coroava os reis, tudo, e falam coisas terríveis, né? Da Inquisição, né? Que punha gente na fogueira, que matava, que fazia isso, fazia aquilo. Mas atualmente, viu? Eu acho que os cientistas foram, assim, dominados pelo poder econômico-social, que os cientistas até são piores do que aqueles terríveis indivíduos da Idade Média. O senhor está de acordo? Então, doutor Kepp, nos Estados Unidos morrem por ano 160 mil pessoas em consequência dos remédios fabricados aí pela indústria farmacêutica com aprovação da FDA dos Estados Unidos e tudo. E são técnicos, são cientistas que fazem esses remédios e testam no ser humano, né? Então, eu acho que eles estão hoje, como o senhor costuma falar, o cientista pode pôr fogo no mundo inteiro com as bombas atômicas e tudo, né? Não. Pior é... Na Idade Média, né, matavam um por um, né? Os poderosos lá, né? Agora, os cientistas matam quase o país inteiro de uma vez, né? Com as bombas atômicas, né? E os transgênicos, né? Agrotóxicos... O senhor sabe que eu li aí o que um padre falou, doutor Kepp? Ele é da pastoral da terra, mas ele é cientista. Ele estuda essa questão de terras e agricultura. Ele disse assim que existe um fator que as mesmas indústrias que fazem o remédio, como a Bayer, por exemplo, ela faz um remédio, mas ela também faz o agrotóxico. Pois. Então, ele acha que ela faz o agrotóxico para as pessoas ficarem doentes e depois terem que comprar remédios. Não é? Porque os agrotóxicos causam um monte de problemas que o pessoal pensa que é virose, é isso? Por exemplo, náuseas, diarreia, ânsia de vômito, um monte de problemas. E que acham que é só questão de virose e é causado pelo agrotóxico. Agora vamos ver uma outra médica que veio aqui para o Brasil, a Júlia. Ela está de acordo com isso, Júlia? Concordo, Dr. Kepp. Una suma de factores y no final estamos todos muy doentes. Bom, se a pessoa não fica doente, como é que o médico vai viver, né? Temos que sobreviver. Então, e agora vamos ver a Marcinha, que é dentista. Nossa, doutor Kepp, eu estava ouvindo o senhor falando da questão da medicina. A odontologia, o Pasteur acabou, né, com a odontologia, porque é tudo ele vê em questão de bactérias, que inclusive são bactérias que são indispensáveis para a nossa vida. Então as pessoas ficam com essas paranoias, né, com as bactérias. E, na verdade, por exemplo, a saliva ela é formada do sérum do sangue. Então, se a pessoa não tem microzimas, por exemplo, no sangue, ela também não tem na questão bucal. E aí desequilibra todo o meio bucal e é uma questão mais energética que aparecem essas doenças, né? Cárie, então, tudo. Aqueles elementos para tirar, vamos dizer, as bactérias da boca são prejudiciais. Totalmente, porque acabam com as bactérias boas que estão nos ajudando, né? Que estão fazendo a digestão dos alimentos, estão fazendo a proteção, desenvolvimento dos tecidos. É uma coisa horrível, viu? Então, essas escolas que ensinam isso estão acabando, né, com a humanidade. Acabando mesmo. Agora, falando em escola, nós temos aqui uma educadora de proa, assim o pessoal que nos ouve já conhece. Ela se chama Luciara Avelino. Luciara, fala um pouco dessa questão da educação do livro que a senhora escreveu. Como é que chama? A terapia em sala de aula, Dr. Kepp. Falando nesse sentido que o senhor falou de inconscientização, eu estava pensando, eu acho que, né, o senhor pode confirmar, mas a censura é uma forma muito grande de inconscientizar. Então, a gente estava vendo que uma das formas de censura muito grande é, por exemplo, que a pessoa faz com ela própria, que acontece muito na educação, que é dar o branco. A pessoa fala, sou tímido, não posso responder, sou inseguro, morre de medo. Então, aí o professor faz uma pequena observação sobre esse aluno e ele já fica desesperado, não consegue, fica muito irritado. Então, aí, o que que acontece? Não consegue enfrentar nenhum problema. Então, a tendência dela é ficar super melindrada e ter um desenvolvimento muito ruim na educação. E a segunda forma é quando o aluno faz essa censura com os outros, e até o professor com o aluno com o professor, de ficar o tempo todo em cima do outro, com uma lupa, vendo os problemas dos outros, achando que só os outros têm problemas, que tem, assim, fica toda hora achando os defeitos no outro. Então, essa é uma postura, assim, de muita crítica. E isso causa, assim, no ambiente, uma censura muito forte, fica assim, tipo idade média, assim, aquela tensão, ninguém pode errar. Então, isso para a educação é um fator assim, de muito constrangimento. E as crianças, adolescentes, adultos não aprendem num ambiente censurador. Ah, Luciara, foi muito bonita a sua exposição. Sabe, eu tenho uma cliente, né? Então, eu dei uma interpretação. Eu falei que ela não conhece bem o campo dela, né, científico, porque ela tem muita inveja. Então ela virou para mim e falou, eu vou pensar sobre esse assunto. Eu falei, olha, se a senhora não acreditar, não tiver fé e notar que é verdade, a senhora vai consultar a sua cabeça e a senhora vai consultar mais os demônios que a senhora tem sobrevoando a sua cabeça. Tá bom, então estamos no final do programa. Vamos dar o nosso telefone e o nosso endereço para aqueles que quiserem saber mais a respeito da ciência, trilogia analítica ou psicanálise integral. 3032-3616, 3032-3616 é o nosso telefone. E o nosso site é www.stop.org.br. www.stop.org.br. Até a semana que vem.